Meu coração tá precisando de amor. É meu sonho te amar. O nome da fera é Mikael Lima. E é meu sonho te amar. Meu coração virou baía da sorte. Custa pouco sonhar. Mikael Lima. Essa é mais uma composição minha. Precisando de amor pro meu coração. Eu tô bebendo mais que Opala. Eu tô fechando o boteco do seu Zé. Até ganhei fama na comunidade. O cara que mais bebe na cidade. E o tempo tá passando. E a tal da Yasmin só me maltratando. Quero negociar com um novo amor e acreditar na sorte que eu vou ser o ganhador. E é meu sonho te amar. Meu coração virou baía da sorte, custa pouco sonhar. E é meu sonho te amar. Virou baía da sorte, custa pouco sonhar. E pra cantar comigo, meu amigo Cleito Lima, vocalista da banda Asas Livres. Deixa comigo, Mikael Lima. Portal do Arrocha. Eu tô bebendo mais que Opala. Eu tô fechando o boteco do seu Zé. Ganhei fama na comunidade. O cara que mais bebe na cidade. O tempo tá passando. E a tal da Yasmin só me maltratando. Quero negociar com um novo amor e acreditar na sorte que eu sou o ganhador. Custa pouco sonhar. É meu sonho te amar. Meu coração virou baía da sorte. Custa pouco sonhar. É meu sonho te amar. Meu coração virou baía da sorte. Custa pouco sonhar. É meu sonho te amar. Meu coração virou baía da sorte. Custa pouco sonhar. Não custa nada sonhar, né? Quem sabe ganha um grande amor.